Ei, faz tempo que eu não sei como é bom ficar dormindo abraçadinho com você. Hoje acordei e nem fui pro mar, me deu uma saudade que nem é bom falar. Oh, esquece o tempo que passou, se sorriu ou se chorou, se me amou ou se sofreu. Oh, e pra gente ficar bem, deixa eu ser o teu neném pra ganhar um DMC. Essa é linda, essa tem uma história linda, linda, vamos junto. Ei! Faz tempo que eu não sei como é bom ficar dormindo abraçadinho com você. Eu hoje acordei e nem fui pro mar, me deu uma saudade, nem é bom falar. Oh, esquece o tempo que passou, se sorriu ou se chorou, se me amou ou se sofreu. Oh, e pra gente ficar bem, deixa eu ser o teu neném pra ganhar um tenseu. Ele na balança aí, babá! Faz tempo que eu não sei como é bom ficar dormindo de conchinha com você. E hoje acordei, lembrei daquilo tudo, me deu uma saudade que nem é bom falar. Oh, yeah. Esquece o tempo que passou, se sorriu ou se chorou, se amou ou se sofreu. Oh, yeah. E pra gente ficar bem, deixa eu ser o teu neném pra ganhar um dele seu. Baixinho, barro. Faz tempo que eu não sei como é bom ficar na Argentina tomando um vinho com você, Ana. Eu hoje acordei, você não tava aqui do lado, me deu uma saudade que nem é bom falar. Vai! Oh, esquece o tempo que passou, se sorriu ou se chorou, se amou ou se sofreu. Oh, yeah. E pra gente ficar bem, deixa eu ser o teu neném pra ganhar o tenseu. Oh, yeah. E pra gente ficar bem, deixa eu ser o teu neném.